349, muito obrigado, tenha um bom dia, um feliz Natal a todos. Igualmente, é bom. Obrigado, até a próxima.

frequência 128.35, secundária 123.8. ahead, mark you, and mark data as we stop. João para saber que terra na escuta da torre. Francisco, frequência 128.35, alternado 123.8. 3, 2, 5, sua modificação. Controle bom, feliz estacionar 4, 3, 2, 1, 0, 1, 5. Feliz estacionar 4, 3, 2, 1, 0, 1, 5. Estamos no voo, aguarde, para dentro do rebote. Thank you. Passaria 2221, Cola 220, Controle Lima 208. Cola 208, boa, 2221, passaria. Salvador, bom dia, 2221, Passaredo, perfil da Molon, 4-4-3. Valeu, Passaredo, 2221, contato da Secolagem, só para o nível 180, confere o restrição na é 180, sem restrições, no perfil da Molon, 2221. Passaria 2221, paramos com a CAP, beleza? Autorizado, direto na CAP, passarei. Com a CAP, segurar. Se eu puder falar na aparência, pode? Ah, isso aí.